marcando o curso do ILS, Charlie Fox Zulete, tem o campo à vista. Seletor, 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, Charlie Fox Zulete. Salvador, boa noite. Papá Romeu, Charlie Fox Juliette. Está agora 8 milhas, tem o campo à vista estabilizado no ILF. Romeu, Charlie Fox Trox Juliette, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, reporte, trem voz aprovado, senhor. Gente, trem fixo, Charlie Fox Juliette. Meu perdão, trem fixo, confirme intenções, senhor. Pouso na pista no 0 ou na pista 1 no 7? Tá, a pista 10, parte 3, senhora. Muito bem, confirme, já está avistando o Charlie Fox Juliette? Tem o campo à vista, o Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, você tem pouso autorizado na pista 10, vento a bordo de 310 graus, 02 nós. Tente, está livre pouso, Charlie Fox Juliette, tente. Charlie Fox Trot Juliette, no solo aos 37, libera a pista, próxima interseção à sua direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Charlie Fox Trot Juliette. Salvador, o gol 1-8-6, sente na informação, Bravo. 1-8-6, bom dia, identifique, desça para 2010, chegada Maria Júcio no 0-6, voo para de TAP, está autorizado EDS, reporte com estabilizado. Descendo para 2010, proa de TAP, autorizado, procedimento EDS, matará estabilizado, voo 1-8-6. Bom dia, Vitor Xavier. Eco, prossiga. Escute a informação da TIS, aguarde cópia, Vitor Xavier. Vitor Charlie Eco, na escuta para Eco, senhor. Victor Charlie Eco, autorizado para Sierra Bravo, Juliette Delta, 105, direto, decola da pista 10, primeira curva à direita, no corredor Axé, no corredor Axé restrito a 1000 pés até o farol da Barra, ou até a liberação do controle na frequência 120.8, aciona 5010, Victor Charlie Eco. Xolieco, então decola pista no 7, curva direita, corredor Axé, direto Ilhéus, direto Dádina, direto Evipad, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Parte da bata, chame pronto para o acionamento, Vivo Xolieco. Vivo, chame táxi, Eco. Vitor Charlie Bravo, bom dia, prossiga. Vitor Charlie Bravo, autorizado para Sierra Bravo, Juliette Delta, 105, direto Ilhéus, após direto posição Dádina, após direto posição Evipad, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, decola da pista no 7 com curva à direita, a corredor Axé, o corredor Axé restrito a 1000 pés até o farol da Barra, altera a liberação do controle na frequência 120.8, aciona 5012, Vitor Charlie Bravo. Correto, Vitor Charlie Bravo, autorizado o acionamento, chame táxi, senhor. Pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jama, após direto Aracaju. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 5020, Tantric 520. Aracaju autorizada, nível 190, decola da 10, curva esquerda na Puca, Jamo, depois Aracaju. 120.8 é o controle, transponder 5020, Tantric 520. Procedimento correto, TAM 3520, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Câmara. Aprovado, senhor. Chama na interseção para ingresso, pistão no 7. Vida Charlie Bravo. Somente confirme 02 a bordo também. Vitor Charlie Eco, na retaguarda do Vitor Charlie Bravo, tem táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, Vitor Charlie Eco. Vitor Charlie Bravo, autorizado o ingresso e decolagem, pista no 7, vento agora 290 graus, 02 nós, ajuste no 016, Vitor Charlie Eco. Bravo. Charlie Eco ali mantém pista 17, aguardando a transição para decolagem. Romeu Vitor Charlie Bravo, decolou 5-3, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, controle para Romeu Vitor Charlie Bravo, boa noite, obrigado. Controle Salvador, para Romeu Vitor Charlie Bravo, boa noite. Boa noite, Vitor Charlie Bravo, suba para o nível 105. Autorizado direto pro qual ou a sua proa ideal para o destino, né, presente? A ideal nossa seria 240, né? Gente, autorizado direto para o destino da presente na 240. Autorizado 240, direto para o Papa Rafael Vitor Cidade Braga, obrigado. Para Papa Rafael Vitor Charlie Bravo, está retornando? Prossiga. Autorizaria como final pelo nível 085? Afirmativo, suba 085. 085, obrigado. Sobre Salvador, boa noite, novamente, já estabilizado. A final da XR da 0. Chame torre 118 decimal meia dúzia, gol 18 no meio. Torre 118 decimal meia dúzia, pago o gol 18 no meio. Controle Salvador, cordial, bom dia. É o Papa Romeu Victor Charlie Eco. Bom dia, Vitor Charlie Eco, suba para o nível 105, autorizado direto. Vento, portão 4, Tandri 520, chame táxi. Vai chamar para o táxi, Tandri 520. Torre Salvador, gol 18, 16. Gol 18 no meio, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 016, cheque trem. Eita, baixada e travado, estabilizado, 90, gol 18 no meio. O outro no meio tem pouso autorizado na pista no zero, vento agora de 290 graus com 02 nós. Autorizado pouso no zero para boa noite no meio. solo 58, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, Juliette, o portão 05 nesta frequência, 18 no meio. Tente levar a próxima direita pela Alfa, Juliette, para 05, o gol 18 no meio. Pronto, táxi está com 88 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Recife. Recife 088, 2 horas copiado, táxi aprovado via Engie Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, TAM 3520. Táxi autorizado, Engie Alfa, ajuste no 0, 1 no 6, ponto de espera da 1 no 0, chama pronto para decolagem, TAM 3520.